mexe e remexe na paninha com cuidado. Podes perder de mexer mais um bocado. És mexilhão e bastante atrevido. Se mexeres mais na paninha, eu não brinco mais contigo. Mexe e remexe na paninha com cuidado. Podes perder de mexer mais um bocado. És mexilhão e bastante atrevido. Se mexeres mais na paninha, eu não brinco mais contigo. Mexe e remexe na paninha com mexes mais na perninha, eu não brinco mais contigo. Mexe e remexe. Já corri mundo, vi mulheres até mais não, mas nenhuma delas fez bater meu coração. A tua boca, a tua pele, o teu olhar faz crescer em mim a vontade de te amar. Já todos viram, só que tu não queres ver. Se te agarro, aí é que vai ser. Vais sorrir, dar-me razão. Vais ver que é paixão, por isso é que eu estou a dizer. Ai, se agarro, faço de ti a mulher. Faço de ti a mulher que o meu coração sonhou. Ai, se agarro, faço de ti a mulher. Faço de ti a mulher que Deus para mim guardou. Ai, se te agarro, faço de ti a mulher. Faço de ti a mulher que o meu coração sonhou. Ai, se te agarro, faço de ti a mulher. Faço de ti a mulher que Deus para mim guardou. Já corri mundo, vi mulheres até mais não, mas nenhuma delas fez bater meu coração. A tua boca, a tua pele, o teu olhar faz crescer em mim a vontade de te amar. Já todos viram, só tu não queres ver. Se te agarro, aí é que vai ser. Vais sorrir, dar-me razão. Vais ver o que é paixão, por isso é que eu estou a dizer. Ai, se agarro, faço de ti a mulher. Faço de ti a mulher que o meu coração sonhou. Ai, se agarro, faço de ti a mulher. Faço de ti a mulher que Deus para mim guardou. Ai, se agarro, faço de ti a mulher. Faço de ti a mulher que o meu coração sonhou. Ai, se agarro, faço de ti a mulher. Faço de ti a mulher que Deus para mim guardou. te amar. Os teus olhos querem os meus olhos, o teu calor quer o meu calor. Tudo que tu tens para mim será, tudo será teu amor. Quero tanto minha linda mordida, quando os meus olhos cruzam o meu olhar. E os meus olhos são aqueles que eu mais quero, parecem mesmo os olhos a misturar. Quero tanto minha linda mordida, quando os meus olhos cruzam o teu olhar. Teus meus olhos são aqueles que eu mais quero, parecem mesmo os olhos a misturar. Olhos se cruzam o meu olhar. E os meus olhos são aqueles que eu mais quero, parecem mesmo os olhos a misturar. Quero tanto minha linda mordida, quando os meus olhos se cruzam o teu olhar. E os meus olhos são aqueles que eu mais quero, parecem mesmo os olhos a misturar. Eu sou o Johnny Abreu e estou convosco na Rádio Arco-Íris. E nunca se esqueçam, o que importa é a gente ser feliz. Foi num baile da aldeia, numa noite de verão, e sem dar por isso te entreguei no coração. Senti nos meus lábios a tua boca, e bem juntinhos fiquei louco, tu louca. Por causa daquele beijo meu coração sonhou, ao sentir teu sabor a minha vida mudou. Por causa daquele beijo meu coração sonhou, encontrei meu amor e a vida mudou. Por causa daquele beijo meu coração sonhou, ao sentir teu sabor a minha vida. Meu coração sonhou, encontrei meu amor e a vida mudou. Foi num baile da aldeia onde menos esperava, vivi um paraíso com que eu sonhava. Tu nos meus braços, um amor de ao roubar-te um beijo, tive em troca paixão. Por causa daquele beijo, meu coração sonhou, ao sentir teu sabor, a minha vida mudou. Por causa daquele beijo, meu coração sonhou, encontrei meu amor e a vida mudou. Por causa daquele beijo, meu coração sonhou, ao sentir teu sabor, a minha vida mudou. Por causa daquele beijo, meu coração sonhou, encontrei meu amor e a vida mudou. Por causa daquele beijo meu coração sonhou, ao sentir teu sabor a minha vida mudou. Por causa daquele beijo meu coração sonhou, encontrei meu amor e a vida mudou. Por causa daquele beijo meu coração sonhou, ao sentir teu sabor a minha vida mudou. Por causa daquele beijo meu coração sonhou, encontrei meu amor e a vida mudou. Por causa daquele beijo meu coração sonhou, ao sentir teu sabor a minha vida mudou. Por causa daquele beijo meu coração sonhou, encontrei meu amor.

e cruzamos nosso olhar. Então, como está tudo bem por aí, depois de ter ouvido aquele artista que já esteve aqui connosco, Johnny Abreu? Será? Grande artista. Vamos lá com Rebeca, com calma. Vamos lá começar com calma e depois vamos lá com aquela artista que já esteve aqui connosco também. É gata, como faz a vida? Relax, é tudo de uma vez. Relax, até passares o nível. Vamos lá com calma, bem devagarinho. Não penses logo naquilo que toca-me na alma. Prepara o caminho. Não penses logo naquilo, boy. Calma, relax yourself. Don't think about that. Logo naquilo, boy. Não penses logo naquilo, boy. Não penses logo naquilo. Estar cansada de lutar, o bem não luta por nada. Não deu, e o tempo que te dei não volto a dar. Escutei-me de estar esgotada, e assim programei teu coração. Ensinei-lhe a dizer não, ser juiz do seu destino. Ser que sabe.

medo do que perder, que me deixa louco, que me deixa louco. Não quero mais estar e esperar a tua mensagem para me alegrar, porque assim eu sofro e por ti eu sofro. Fiz um julgamento no pensamento de como és, mas estava errado, mas estava errado. Não posso julgar-te nem condenar-te, a culpa é minha. Não estás ao meu lado, não estás ao meu lado. Não quero mais brigas e nem ciúmes que nos magoam. Vamos só falar de amor, vamos só falar de amor. Pois esta distância que nos separa e que nos mata e que nos causa tanta dor e que nos causa tanta dor. Quero ficar enlouquecer com este meu medo de te perder, que me deixa louco, que me deixa louco. Não quero mais estar e esperar a tua mensagem para me alegrar, porque assim eu sofro e por ti eu sofro. Fiz um julgamento no pensamento de como és, mas estava errado, mas estava errado. Não posso julgar-te nem condenar-te, a culpa é minha. Não estás ao meu lado, não estás ao meu lado. Não quero mais brigas e nem ciúmes que nos magoam. Vamos só falar de amor, vamos só falar de amor. Pois esta distância que nos separa e que nos mata e que nos causa tanta dor e que nos causa tanta dor.

vamos lá sempre com boa música e boa disposição aqui nas antenas da Rádio Arconciel. Com o último trabalho de quem? De Mónica Sintra. Vem dançar esta salsa. Para gravar este ritmo, vamos lá com o grande artista Ruben Aguiar, Fora da Cama. Quando o WhatsApp tocar, acho que eu já estou quase a chegar. Sinto que tu e eu vamos fazer amor noite inteira. Tens o poder de me levar à loucura. Tens o poder de me pôr fora de mim. Tens o poder, baby, de you know what I mean. Olha para mim, sabes que sou fora da cama. Tens o poder de me levar à loucura. Tens o poder de me pôr fora de mim. Olha para mim, sabes que sou fora da cama. não te vou negar. Dava tudo para poder recomeçar. Tens o poder de me levar à loucura. Tens o poder de me pôr fora de mim. Tens o poder de dividir no ar a mim. Olha para mim, sabes que sou fora da cama. De me pôr fora de mim. Traz o poder, baby, de não ar a mim. Olha para mim, sabes que sou fora da cama. Vamos lá então com o grande artista Kim Barreiro. As diferenças. O rico corre, faz desporto. O pobre corre, ladrão. O rico ansioso tem stress. O pobre ansioso é bichão. O rico tatuado é moda. Faz sexo é amor, o pobre faz sexo é tarado. Casa de rico é um palácio, casa de pobre é palhota. Gaita de rico é pênis, gaita de pobre é pichota. Menino rico faz xixi, menino pobre faz mijada. Menino rico faz cocô, menino pobre faz cagada. We'll be right back.

da camisa. Olha o cru, cru. Só tenho medo que ele caia para trás. Vamos lá, agora que acordamos, vamos lá com Daniela Rodrigues, Mulher Bonita. Tenho uma mulher bonita, faço o trânsito parar. Já fiz queixa na polícia, todos me querem roubar. Mas agora já não ligo. Eles sonham, mas eu vivo. E tenho orgulho em dizer: cobicem, cobicem, cobicem que é meu. Quem se deita na cama com ela sou eu. Cobicem, cobicem. vamos lá, mais um novo trabalho de quem? Ricardo Mateus, trique, trique. A mulherada anda doida da cabeça. Querem curtir, querem sair, querem dançar. Os maridos não sabem delas cuidar. Só pensam em futebol e para o café se emborrachar. Os maridos não sabem delas cuidar. Só pensam em futebol e para o café se emborrachar. A linha quando canta, quer galo. Se elas querem trigo, trigo, eu vou dar. A linha quando canta, quer galo. Se elas querem trigo, trigo, eu vou dar. A linha quando canta, quer galo. É trigo, trigo, toda a noite tem que parar. Toda a semana trabalham, cuidam da casa. E ainda sobra muita lenha para queimar. Elas estão cada vez mais cheias de bravos. E querem bater as asas, querem curtir e dançar. Elas estão cada vez mais cheias de bravos. E querem bater as asas, querem curtir e dançar. A linha quando canta, quer galo. Se elas querem trigo e trigo, eu vou dar. Acho que temos aqui um problema com o telefone. Peço imensa desculpa. Mas não importa, a música continua aqui nas antenas da Rádio Arconciela com a sua emissão Portugal em Festa. Então vamos lá com o Manu. O bicho vai pegar. Para dar animação. Numa noite como esta, tentação. Vai pegar, vai começar a festa, quero ver braços no ar. Bicho vai pegar, bicho vai pegar. Vamos passar a noite inteira, toda a noite sem parar. Bicho vai pegar, vai começar a festa, quero ver braços no ar. Música. ser mesmo a valer. Vou beber mais um copo para dar animação. Dizem não para essa festa, uma noite como esta até dançar o sacristão. Como estava a dizer há um bocado, temos aqui um grande problema com o telefone. Peço imensa desculpa. Já chegou o sanfoneiro. Vamos ver se conseguimos resolver isto. Por enquanto, vamos lá com Ana Cláudia. Manela. Vai de roda, vai de roda. Vai de roda, vai de roda. 96.2 la FM en couleur. Thank you. Cuidado com esse jeito de amar. Paixão quando é demais. Um dia vai se magoar. Coração, toma juízo. Como faço por assim? Como bate o seu apanho? Coração, tem dó de mim. Eu fiquei do lado. Solidão passa no meio. Do lado dá-se o suspiro. Eu canso primeiro. Coisa louca que não dá para explicar. Tem gosto de mel na boca. Tem mistério no olhar. Paixão não é flor que cheira. Para ser a solidão, saudade é vinho puro que embriaga o coração. Eu decaio tudo lá. Solidão passa no meio. Tudo lá dá-se o suspiro. Eu decaio os primeiros. Eu decaio tudo lá. Solidão de paixão. Tudo lá e eu decaio. Só que chora o coração. Eu decaio tudo lá. Solidão passa no meio. Dás um suspiro. Eu canso primeiro. Eu decaio tudo lá. Delirando de paixão. Eu decaio tudo lá. Só chora o coração. Eu decaio tudo lá. Solidão passa no meio. Tudo lá dás um suspiro. Eu decaio primeiro. Eu decaio tudo lá. Delirando de paixão. Eu decaio tudo lá. Só chora o coração. Ficar-me sempre no mesmo ritmo que a banda me gastar, eu vou-te bloquear. Que seja feita a tua vontade, se é para acabar, é para acabar. Que seja o que Deus quiser.

pensar no que houve entre nós dois. Se é melhor ter que esperar para não chorar depois. Fiz de tudo pra mudar. Sei que ainda falta muito. Por você eu vou lutar. Seu amor pra mim é tudo. Se te amar só me faz tanto bem. Eu não vou procurar outro alguém. Não, não vou não. Eu só quero amar você e ninguém mais. Eu vou fazer você feliz. Esqueço que eu. Consigo imaginar a minha vida sem você. Essa vontade de te amar vai me fazer enlouquecer. Como o telefone já funciona, vamos lá para a primeira dedicatória. É da Padre Manuela, poço na minha Rosi, poço na minha Purina, para todo o pessoal que a conhece, sem esquecer o seu marido hoje, que está de parabéns. E vamos lá então com o chuchu dela, Resta. Je te prie de rester. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter. Je te jure de changer. Crois-moi. Reste. Tu sais bien que je suis trop fragile.

depois de Cris Ribeiro, mamã. Vamos lá com Tony Carreira, Minha Lisboa, e foi pedido de mon ami Rosy, por son ami Manuela, sans oublier l'animateur. A Minha Lisboa, Tony Carreira. Acordo bem cedo e o elétrico está a chegar. E o perfume, a castanha já paira no ar. Passar tantas histórias de amor. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria cantar à janela. E em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria com o lenço à janela. Cada partida, sinto amor e alegria, por saber que vou voltar a minha Lisboa. Um grande aplauso para a Romana. Olhando para o teto, eu vejo a noite a cair. E em Alfama o faro já se faz. Tantas vezes canta. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria cantar a janela. E cada dia sinto amor e alegria que me faz querer. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria com o lenço à janela. E em cada partida, sinto amor e alegria, por saber que vou voltar à minha Lisboa. Quero ver toda a gente com essas mãozinhas aí. Lindo! Lindo! A minha Lisboa está cada vez mais bela. Mais outra dedicatória, agora que o telefone já funciona, ele não para. Mas quando te e mais outra dedicatória é da Fátima Maria para o seu marido, a dizer que ama muito, muito. A noite quero. Vamos lá com David Careira e Lial Castelo. Para me iluminar, só tu e eu. No céu, no teu olhar, preciso de ti. Cet amour ne revenait pas. Si le monde acabait, si le soleil n'était plus là, et si le tempo passé, la page est tournée, mes larmes ont séché, l'amour a cessé, tous les je t'aime d'hier n'existeront plus, car tous tes mensonges ont pris le dessus, seul dans ta barre, ton avenir n'est plus, notre amour a coupé. Portuguesa que não podemos traduzir para francês, nem para qualquer outra língua. Assim, tanto em França como no mundo inteiro, hoje em dia, saudade é conhecida por centenas de milhares de pessoas que não falam a língua de Camões. Eu nasci em França, de pais portugueses. Pai do Norte, Bragança, centro do mundo. E mãe do Sul, Lolé, centro do universo. E desde pequeno, sempre ouvi os meus pais falarem do regresso a Portugal. Tinha saudades do país deles. Portugal, o país que os meus pais deixaram para vir para a França, para conseguirem uma vida melhor, ou seja, simplesmente para sobreviver. Não foi uma escolha, mas sim uma necessidade. Portugal, esse outro país que também é o meu país, onde viviam os meus avós e onde eu ia de férias todos os meses de agosto. A ideia dos meus pais era, quando chegarem à reforma, regressar a Portugal. E eu ouvi isso durante anos e anos. Por isso, logo que puderam, compraram um terreno. E nesse terreno, começaram a construir uma casa, a nossa casita. Pouco a pouco, cada ano, durante os meses de agosto. Era a casa para a reforma, a casa para não cortar as raízes com o país deles, a casa para que nós, os filhos, não esqueçamos Portugal. E então, para os meus pais, eram 11 meses de saudade, aqui em França, para viverem um mês de alegria em Portugal. Mas ano após ano, eu e os meus irmãos estudávamos em França. E a França adotava-nos cada vez mais, deixando cada vez mais longe o regresso a Portugal. Mas essa ideia do regresso ficou gravada nos meus pensamentos. E mesmo sabendo que a minha vida teria um seguimento aqui em França, com os meus estudos e depois com o meu trabalho, o meu amor por esse outro país, que também é meu, ia crescendo cada vez mais. E cada vez mais eu também esperava pelo mês de agosto. E pouco a pouco, eu também comecei a ter saudades de Portugal. A saudade é ter um país, uma terra, familiares, amigos, uma namorada ou um namorado, que amamos de todo o nosso coração, sabendo que estamos longe, mas que estamos à espera de o reencontrar. A saudade é o sentimento de algo incompleto, que não chegou ao fim, que fica para acabar de viver, que me dá tristeza e, ao mesmo tempo, uma imensa alegria, quando me recordo dos momentos felizes que vivi nesse país, nessa terra, com a minha família, com os meus amigos, com a minha namorada. Saudade é triste alegria. Sentimos saudade do nosso país. Sentimos saudade da nossa terra. Sentimos saudade da nossa família. Sentimos saudade dos nossos amigos. Sentimos saudade do nosso amor. A saudade está sempre conosco. E se me permitirem dar uma imagem para completar a minha definição, a saudade é o painel azul do Portugal, com as estrelas da comunidade europeia, que fica por trás de mim e que vejo no espelho o interior do carro quando as férias acabam e que volto para a França. Mas nada de triste. Sei que vou voltar. Por isso, quando chega a hora das despedidas, é que dizemos todos, com um brilho nos olhos e um sorriso de criança, até para o ano, se Deus quiser. Essa é a minha definição da saúde. Então era José Cruz, um humorista comediante português, franco-português, que conta muita história da nossa imigração portuguesa, que tive prazer de conhecer. Que estarás, que espero, aqui na rádio, na rádio Arcanciel, a explicar a nossa história de Portugal. E vamos lá então matar saudades, como ele diz, saudades de Portugal, da nossa terra natal. Tenho saudades, muitas saudades. Tenho um vazio dentro de mim. Sou imigrante longe, distante, porque o destino traçou assim. Sou imigrante longe, distante, porque o destino traçou assim. Em agosto, se Deus quiser, vou voltar a Portugal. Ver o povo que lá deixei, ver minha terra natal. Em agosto, se Deus quiser, vou voltar a Portugal. Ver o povo que lá deixei, ver minha terra natal. Tenho saudades, muitas saudades. Tenho um vazio dentro de mim. Sou imigrante longe, distante, porque o destino traçou assim. Sou imigrante longe, distante, porque o destino traçou assim. Em agosto, se Deus quiser, vou voltar a Portugal. Ver o povo que lá deixei, ver minha terra natal. Em agosto, se Deus quiser, vou voltar a Portugal. Ver o povo que lá deixei, ver minha terra natal. Tenho saudades, muitas saudades. Tenho vazio dentro de mim. Sou imigrante longe, distante, porque o destino traçou assim. Sou imigrante longe, distante, porque o destino traçou assim. Deus quiser, vou voltar a Portugal. Ver o povo que lá deixei, ver minha terra natal. Ver minha terra natal. Seguimos agora com quem? Com irmão Cinco, em agosto em Portugal. Sozinha, chorar

mais outra dedicatória para festejar a grande vitória do Porto 2-0 contra o Verkusson. E foi pedido a senhora Maria Leal para a família Pacheco, para a família Leal, príncipe que era malamente por ela. Então vamos lá com Filhos da Nação, FC Porto. Quem que o Benfica é para o meu amigo Cristóvão Dias apoiar logo à noite o Benfica contra o Paris. Orgulho de um povo ganhar até ao fim, cantar nova vitória e erguemos a vermelha bandeira, lutamos com a alma guerreira. Foram mil epopeias, casas tão cheias. Somos do Benfica, somos campeões, somos do Benfica. podemos ser portista, podemos ser benfiquista, podemos ser sportinguista, o que for. Antes de tudo, somos portugueses dos lusitanos. Helena Correia. Que o jogo começa uma alegria, porque nós jogamos sempre para ganhar. Temos fé no coração, nós jogamos com paixão. Nossa gente não desiste de sonhar. Lusitanos que andamos pelo mundo, nós sabemos que vai ficar para a história. Hoje vamos cantar todos este hino. Para continuar, nós sabemos que não estamos sozinhos. Lusitanos que andamos pelo mundo, nós sabemos que vai ficar para a história. Hoje vamos cantar todos este hino, ficará para sempre na memória. Campeões, campeões, melhores do mundo, lusitanos que nasceram para vencer. Agora, vamos com quem? Irmãos Verdades, que estarão connosco quando? Dia 5 de novembro, com quem? Com o grupo Capa Negra, na sala de festa de Montición. Então já sabem, dia 5 de novembro, na sala de festa de Montición, Irmãos Verdades, Capa Negra. Tudo isto organizado para a Rádio Arconciel. Então vamos lá com a irmã Verdade Jolanda. Quando te conheci, fiquei logo por ti. desistir. Tem meio de seduzir em Holanda. Amar-te tanto em ser teu e ficar louco de paixão. Voar bem alto até ao céu, dizer ao mundo que sou teu, sonhar contigo com emoção. Yolanda, Yolanda, Yolanda, és tudo o que sonhei. Yolanda, a chegar na reta final. E vamos lá com a grande, aquele grande sucesso deste verão. Árvore de Luna, Juramento Interno. E 56 minutos, e estamos quase a chegar na final, e mais um disco pedido é da parte da minha amiga Glória e animador, que pode encontrar logo a partir das 14 horas até 16 horas com a música da Glória. Isto é que vai ser. Ela pediu uma música para todos os auditórios, para todos os animadores aqui da rádio, sem esquecer todos os doentinhos. Então vamos lá com Rita Santos, Amor e Sedução. tudo acabou. De tanto prender, foi que ele perdeu. E agora ela quer um homem como eu. E de tanto prender, foi que ele perdeu. E agora ela quer um homem como eu. Faz bem gostoso tudo que ela gosta. Ela quer rebolar quando é pra roçar. Ela chega e encosta. Que faz bem gostoso tudo que ela gosta. Ela quer rebolar quando é pra roçar. Ela chega e encosta. Ela bate o bumbum, ela bate o bumbum. E eu faço pum pum pum. Ela bate. 11h58, Portugal em Festa se acaba por hoje. Desde já queria dar uma imensa desculpa para aquelas dedicatórias que não passei hoje. Tivemos um grande problema de telefone, mas tudo se resolveu. Mas estão aqui escritas, ficam para a próxima, não é? Então não se esqueça, a partir das 14h até 16h, a minha amiga Glória estará cá com a música da Glória. E amanhã de manhã, Voz de Portugal com Jumiro. E amanhã à tarde, das 6 às 20h, depois a musical com a Silvia. E sexta-feira, fim de semana à porta. Ela quer rebolar quando... E sexta-feira das 5 às 7 horas, descoberto com Manel. Gostoso, tudo que ela gosta, ela quer rebolar. E sábado com quem? Com a Cristina, porque vale no coração. Ela bate o bumbum. E depois seguimos domingo com o António cantado galo. E no telefone sana. Então, para mim, como sempre, isto não muda. Foi um imenso orgulho estar aqui com vocês, um imenso prazer. Desejo tudo o que é bom, cuida de vocês sempre. E não digo para a semana, porque a semana não estará cá. Mas daqui 15 dias, se Deus quiser. Mais uma vez, Marcos e Sérgio Rossi juntos. Aquilo, aporta-se bem, tudo de bom. É Brasil e Portugal. E a vida é 100%. Então já disse tudo. Tchau, tchau. E até a próxima. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Céus abertos e também períodos de chuva. Edição Antena 1 com Frederico Moreno. Três cientistas acabam de ser distinguidos com o Prémio Nobel da Química. Descobriram a chamada química de clique. Os cientistas premiados pela Academia Sueca das Ciências são Caroline Bertozzi, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, também Morten Meldal, da Universidade de Copenhaga, na Dinamarca, e ainda Barry Sharpless, também dos Estados Unidos, da Scripps Research. Barry Sharpless, que é a segunda vez que é laureado com um prémio Nobel. Estes três cientistas inventaram uma ferramenta engenhosa para a criação de moléculas, conseguiram encaixar moléculas umas nas outras. A dificuldade era descobrir a melhor forma de encaixe. Trata-se de uma investigação com mais de 20 anos, com aplicações no setor farmacêutico, entre outros. O estudo do comportamento destas moléculas nas células foi outro dos motivos que levou à Academia Sueca das Ciências a atribuir estes prémios a três cientistas que levam então para casa o Nobel da Química. O Governo vai mexer nos escalões do IRS. A proposta de Orçamento de Estado para o próximo ano prevê um aumento dos tetos máximos de cada nível de rendimento entre 3,5% e 4,4%, valores em linha com a atualização das pensões. O objetivo, na Tércio Simões, é que os contribuintes que tiverem mais rendimentos não sejam penalizados na carga fiscal. A proposta do Orçamento do Estado para 2023, já aprovada, mas ainda sujeita a alguns acertos, deverá inscrever um aumento dos escalões do IRS para que não haja aumento de impostos. Esse valor, que oscilará entre os 3,53% e 4,43%, tendo em conta a atualização das pensões, para garantir a neutralidade fiscal devido ao aumento de rendimentos. A notícia é avançada pelo DN, JN e Dinheiro Vivo. A concretizarem-se estes valores, teremos um crescimento bem abaixo da inflação, estimada em valores superiores a 7%. O Governo já tinha dito aos parceiros sociais que, a médio prazo, os rendimentos não se iriam diluir através da carga fiscal. Assim sendo, será necessário haver uma atualização regular dos escalões do IRS, de forma a assegurar a neutralidade fiscal. É uma proposta aprovada ontem em Conselho de Ministros. Os intervalos dos escalões do IRS vão ser alargados para assegurar uma neutralidade fiscal com a subida de rendimentos. Arranca daqui a menos de uma hora a cerimónia comemorativa da implantação da República. Estão previstos discursos de Marcelo Rebelo de Sousa e também de Carlos Moedas, Presidente da Câmara de Lisboa. A Antena 1 vai transmitir em direto esta sessão solene do 5 de outubro a partir da Praça do Município, na capital portuguesa, a partir do meio-dia. A Comissão Europeia está preparada para discutir a imposição de tetos ao preço do gás para a produção de eletricidade. Foi o que disse esta manhã em Estrasburgo a Presidente Ursula von der Leyen perante os eurodeputados. Rita Fernandes. Sem baixar o preço do gás não é possível baixar o preço da eletricidade, diz Ursula von der Leyen. A Comissão Europeia já está a trabalhar num novo índice de preços para o gás dentro da União, mas até lá quer um teto máximo. Estamos prontos para discutir um limite para o preço do gás usado na eletricidade. Vai ser o primeiro passo para uma reforma estrutural do nosso mercado de eletricidade. Mas temos de ir mais além. Vamos trabalhar com os Estados-membros na redução do preço do gás para limitar oscilações e manipulações russas. É uma solução temporária até termos um novo índice de preço europeu que garante um melhor funcionamento do mercado. Os líderes europeus vão reunir-se a partir de amanhã em Praga e já terão nas mãos, diz Ursula von der Leyen, uma proposta para compras conjuntas de energia. A Presidente da Comissão assegura que as negociações com potenciais fornecedores de gás para a Europa estão a correr bem. Vamos acelerar as negociações com parceiros de confiança, como a Noruega, para baixar o preço das importações de gás. As conversações já começaram, muitos dos nossos fornecedores querem fechar negócio connosco, o que é benéfico para ambas as partes. Precisamos de chegar a um acordo para um corredor de preços que pare estes picos loucos do preço das importações de gás. É preciso também garantir a segurança dos gasodutos. Da República, Augusto Santos Silva e Carlos Moedas ouviram com atenção no púlpito este discurso de Marcelo Rebelo de Sousa e estão agora de pé, assim como todos os convidados nesta Praça do Município, para a passagem, o desfile militar das Forças em Parada, o Batalhão da Guarda Nacional Republicana, que presta honras ao Presidente da República e que encerra estas cerimónias solenes evocativas do 5 de outubro de 2022, 112 anos depois de nesta varanda da Praça do Município ter sido proclamada a República Portuguesa. Eu vou ao encontro do repórter João Vasco, até porque os partidos políticos aqui representados pelos presidentes dos grupos parlamentares prometeram reações a este discurso de Marcelo.